ficando maluco? Isso é funk ou é samba? Aí, choque, solta o pancadão pra galera! Nós somos amigos de fé até morrer.